Bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. The party is at an all. Do meu lado direito está o Lucas. Give me all your love. Que isso? É Groupon da física? Não, é tudo referência ao The Word. Ah, tá certo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Não vou falar nada em inglês, eu só vou falar que eu tô pobre. Você foi pra Nagoya, né? Isso. Acho que eu tô me sentindo japonês, eu tô ficando meio doente em jogar, rasgar dinheiro fora. Eu fiquei de fora no cast passado, porque eu finalmente conheci o Japão e várias coisas assim. Essa é uma parte do Japão, né? Deu aquela molhadinha no pé. Na verdade eu conheci uma cidade grande, assim. E você fica maravilhado com quanta porcaria tem pra você torrar dinheiro a esmo. Era mais ou menos época de ano novo, aí tinha aquelas... No Japão, o que que chamam? Sacolas da sorte, assim, lucky bag. E tipo, você olha aquilo lá e é basicamente... você vai na loja e compra um produto, uma sacola, sei lá, que você não sabe o que tem. E simplesmente gasta e tipo, nela tem, sei lá, você compra uma sacola de 10 mil ienes e provavelmente tem 20 mil em produto. Então tipo, você compra uma coisa inútil, desnecessária, que você, sei lá, talvez você use. Mas não é tipo uma loot box da vida real isso? Caralho, viu? Tipo, eu saí de lá, eu comprei um monte de besteira. Fui na loja de videogame, comprei, tipo, uma sacola fechada de, acho que era de cartuchos de 64, tipo, paguei, sei lá, 2 mil ienes, levei 10 cartuchos, assim, tipo. 2 mil ienes dá 10 reais, alguma coisa assim, né? 2 mil ienes dá mais ou menos 60 reais, assim, tipo. E eu comprei cartuchos que eu não sabia. Foi bem divertido abrir. E eu nem tenho 64, eu só quis comprar a porcaria da sacola. Caralho, mas são bons jogos, pelo menos? Eu peguei, sei lá, Pokémon Stage 1 e 2, Super Mario 64. Não, pela foto que você mandou, você pegou o 0 e 1. Não, 1 e 2 japonês. Tem um Pokémon Stage a mais, 1 e 2 né? Japonês. Tem um a menos, tipo, tem um pra trás, né, que não tem Pokémon, não tem os primeiros 150, tem menos que isso. Então, tudo resumindo, foi muito divertido, velho, é só pela emoção que você gasta. A emoção de gastar, né? Não, mas abrir e ver as coisas deve ser igual ao sentimento de gacha, sabe? Você olha e fala, nossa, lucrei, não sei, a palavra que você quiser. Depois de muito hype e uma linha da fogueira queimada pela Nintendo... Chibi Robô queimado pela Nintendo. literalmente. O Nintendo Direct Mini foi lançado de forma surpresa no dia 11 de janeiro, trazendo novidades exclusivas pro Nintendo Switch. E eu só queria falar que eu falei que isso ia acontecer e o Jomon duvidou de mim. Você falou que ia acontecer um Direct e você errou, foi um Mini Direct. Ô louco, vai ter que ter um flashback aí no podcast pra confirmar. Não foi no podcast, foi pelo Facebook, infelizmente. Ah. Eu gostei do Direct, mas eu achei que foi muito hype pro que foi apresentado. Eu não sei se o que estragou foi o hype dos fãs ou o próprio hype da Nintendo, né? Acho que é o próprio hype dos fãs, velho. Porque a Nintendo, ela postou duas imagens e isso bastou pros fãs começarem a rolar no chão, né? O que o hype não estraga? Mas a falta de informação não é um hype em si? Eu acho que é pior, porque aí os fãs começam a especular qualquer coisa aleatória só pra preencher o vazio existencial de querer ter informação. Nossa, acho que vocês estão muito filosóficos, mano. cara... Eu acabei gostando, na verdade. Eu acho que a Nintendo, sei lá, ela tá tentando, sei lá, coisas novas, assim. Todo mundo sabia que ia ter o Direct de janeiro e mesmo sem imagem, tipo, você via vários artigos de o que terá no Direct de janeiro. Então, eu acho que ela tentou uma coisa nova e, pra mim, tipo, criou esse hype imenso, mas, tipo, eu acho que ela deixou as expectativas baixas quando ela coloca a Mini no início do título. Então, tipo, sei isso lá. Isso é verdade. O que você espera de um Mini Direct é, tipo, sei lá, coisas menores, né? Tipo, você não, não vem esperando, tipo, sei lá, Animal Crossing. Trailer de Metroid, né? Trailer. Então. Ele tá descrevendo a gente, Lucas, você percebeu? Eu sei, caralho. Olha só, a única coisa que eu realmente fiquei triste por não ter aparecido é um anúncio de Dragon Ball FighterZ. Ainda mais depois que o Xenoverse vendeu 500 mil cópias no Switch. É, se o FighterZ aparecesse no Switch, pelo menos em daqui a pouco tempo, ia aparecer nesse Direct com toda certeza, né? Porque ele foi bem focado em jogos de outras plataformas vindo, né? Assim, teve essa coisa, jogos antigos vindo. O que eu achei interessante desse Direct é que focou só, sei lá, nos jogos até maio, não teve muita coisa, então acho que o que faltou nesse Direct foi coisa nova. A única coisa que teve foi Mario Tênis, mas tipo, um Mario de esportes já é meio que esperado, assim. Pra mim faltou Amiibo, faltou Joy-Con colorido, faltou muita coisa, assim. Mas é por isso que é mini, Jeff. Então, por isso que é mini, mas é interessante que pelo menos até jogos até maio não tem mais Amiibo, ou não tem versão exclusiva. Eu acho que ficou faltando novidade. Eu acho que o Direct atendeu vários públicos, principalmente os que gostam de plataforma 2D, mas não teve nada, sei lá, surpreendente. Acho que deixou um pouco a desejar. Eu gostei mais do Nintendo Direct Mini, porque eles só mostraram jogos, obviamente, que é algo que me atinge diretamente. Eles mostrarem periféricos ou até bundles não me atinge, porque é muito difícil achar aqui no Brasil e se acha muito caro. Então eu provavelmente não teria. E eu acho que esse Direct, ele serviu mais pra pintar, tipo, falar, ó, a gente tá lançando o jogo, né, vão continuar lançando os ports de Wii U, até provavelmente fechar o ciclo e ter todos os jogos de Wii U nos Switch. E eles mostraram isso, tipo, mostraram, a gente vai continuar lançando o jogo, espera. Eles não mostraram, tipo, nenhum jogo grande. Fire Emblem provavelmente tá pronto e eles vão esperar pra lançar. Metroid Prime não mostraram nada, não falaram nada de Pokémon, não falaram nada nem do Yoshi, que provavelmente tá em estágio bem avançado. Então, tipo, eu acho que só foi pra acalmar a galera, falar assim, ó, calma em seus ânimos, a nossa munição tá guardada pra um tempo futuro. Um Direct ou pra E3, um dos dois. Pra começar com muito hype, a Nintendo anunciou um port do The Legend of Zelda, que é o The Legend of Zelda Final Remix, o nome. Ele vai chegar pro Switch com novas opções de controle. E pra mim é uma opção, é uma versão diferenciada da versão pra iPhone. E com uma extensão do final do iPhone, aparentemente. Não vai ser só aquela cena do iPhone. Uhum. Parece que vai ter, sei lá, um dia talvez a mais daquela mina, não sei. Então, eu vi uma imagem lá que apareceu. É que tem, eu não vou falar spoiler do jogo pra estragar a graça, né? Mas tem um personagem andando no final do trailer lá que ficou meio estranho. Eu não sei, cara. Eu acho que essa versão é a mesma que tá no tablet lá do iOS. E acho que ele perde muita essência, esse jogo, quando ele tira as duas telas. Eu não sei se o João concorda comigo, porque ele jogou bastante, né? Ele curtiu esse jogo, mas eu não tenho vontade de jogar essa versão, não sei porquê. Eu tenho só pra ver os gráficos HD, mas eu também concordo, tipo, é um negócio da história do jogo, que você joga com duas pessoas alternativamente, simultâneo, na verdade, e aí quando você portou pro celular, você perdeu isso, eles viraram um outro pin, né? Eles viraram outro ataque. Vai ser, mostraram, o trailer mostrou que vai ser essa versão de combate, né? Não, eles não vão tentar fazer uma maluquice e virar duas telas em vertical, não sei. Ainda bem curioso, que não, né? Eu tô curioso pra saber como vai ser o comando porque assim, por touch eu não gostei no iOS, né? Eu joguei no iOS e não curti o comando por touch, pra lutar com os dois, assim. Eu quero saber como vai ser o comando com o controle, porque o Legend of Zelda é meio estranho pra mexer, né? Ele tem muita coisa que ele aproveita de touch. A impressão que dava é que eles estavam usando pointer, e se for isso, tipo, vai ficar uma merda, cara. Se tem uma coisa que não funciona no Switch é o pointer. Então, também pensei nisso, eles apontar pra tela, né? Se for, vai ser horrível. Mas enfim, no geral, tirando as possibilidades de se jogar com os controles, vocês gostaram do anúncio? Porque, assim, se é pra destacar uma coisa positiva do relançamento de The Legend of Zelda, é a possibilidade de muita gente que não jogou no DS jogar essa versão. E eu conheço bastante gente que comprou o Switch e não tinha outros consoles da Nintendo, e ouviu falar muito bem de The Legend of Zelda e agora quer rejogar, né? Inclusive eu recomendo. Ou jogar, porque... né? Ou jogar. Jogar no caso, né? Esse jogo é muito bom, realmente, porque eu não sei em que ano que ele foi lançado originalmente, vocês lembram ou não? Aparentemente, eles falaram 10 anos no trailer, não lembro. 10 anos? Então, é um gap bem grande, e é um jogo um pouco de nicho no DS, eu não conheço muita gente que jogou. Mas nossa, galera... todo mundo que eu conheço tem essa porcaria no top do DS. Eu não conheço tanto, assim, a galera que eu conheço jogou mais Mario Kart, New Super Bros, etc. Mas é muito bem-vindo. Eu só não acho que vai ser a experiência original. Mas isso aí é frescura minha. E aquela coisa, só pra considerar, tipo, quem queria jogar poderia ter jogado no Android, que tem até hoje aí, no Android e no iOS, né? Tá lá até hoje. É, mas não foi muito bem divulgado, né? E é cara essa versão do iOS, assim, pra plataforma, né? Eu acho que todo jogo bom, com gap de 10 anos, acho que é bem-vindo, assim. Sei lá, vai ter, apesar do DS ter vendido muito, vai ter muita gente que não jogou, então. É, eu acho que... Eu acho bem justo ela abrir um mini Direct com The World's End in Fuel. Acho que pode não ser a melhor experiência, mas é uma boa experiência. É, sobre o preço do The World's End in Fuel, qual é o preço que vocês acham justo pra esse jogo? Porque foi a GameStop, eu não lembro qual, a Amazon, colocaram um preço de base, assim, né, e colocaram $60, que é o preço de jogo do Switch, né? Tá, o jogo acho que ele veio a $40 no DS há 10 anos atrás. E o jogo do Donkey Kong Country também, eles estão foi o mesmo preço, $60. O jogo saiu a 50 no Wii U. Vocês acham que esses, tipo, pra esses relançamentos, a jogo cheio, a preço cheio, vale a pena? É ridículo. Pode ridículo. Vou até falar que é ridículo. Assim, é ridículo pra gente pensar que é um jogo do DS que já passou muito tempo e ele já foi desvalorizado. Mas essa é uma versão com gráficos melhorados, com controles diferenciados, então não é o mesmo jogo, né? Agora, de novo, eu não acho que cobrar o preço cheio de um jogo do Switch é válido. Ele tem que ser encarado como um jogo do DS melhorado. É um novo jogo, seria um preço cheio do Nintendo DS. É, eu acho que deveria ser tipo uns $20, sabe? Tá bom. Nossa, demais. Nossa, eu acho que é pouco. 20 eu acho muito pouco, 20 eu também acho muito pouco, mas... Aqui no Japão a gente não tem muita tabela de preço, porque preço cheio não existe, né? Tem jogo de cavalo que chega a 8, 9 mil ienes. Jogo de cavalo. Enquanto o Mario é tipo 5 mil, 6 e meio, tipo... Então, eu acho que... Não, realmente, $60 é caro, mas, sei lá, é só você esperar, tipo... E vai ter promoção, e vai abaixar esse preço, tipo, é mais pra pegar, sei lá, as pessoas que realmente querem jogar o jogo e conseguir, sei lá, um dinheiro extra, mas que $60 é caro, não tem o que falar. A gente tinha comentado no podcast de sonhos, etc, que a gente gostaria de ver um The World Ends with You no Switch. A gente tá vendo, só que não é um novo jogo, né? É uma versão remasterizada, apesar de ser um novo jogo, mas não é um novo título canônico da franquia, enfim. Não é um título completamente novo, né? Não é inédito o jogo. É. Vocês não ficaram chateados de não ter acontecido isso? Não, cara, eu tô feliz porque se isso aí vender, aí tem a possibilidade de sair um outro. Porque é muito improvável sair direto, assim, um novo. Tem que ver se vai vender esse negócio. Eu não fico chateado porque eu não tô esperando nada de The World's End in Fuel mais. É, tem um jogo aí a mais, pô, legal, eu curti, assim, no geral eu curti. Eu acho que se saísse o segundo, sei lá, ia ficar aquela questão meio que Bayonetta 2, assim. Eu acho que você precisa lançar o primeiro, assim, mais ou menos nesse sentido. Novos pokémons pra Pokémon Tournament foram anunciados. Eles vão ser lançados como uma DLC, então você vai ter que pagar. Naturalmente. Os pokémons anunciados foram a Egg Slash, o que eu acho bem interessante, porque ele é uma espada ele mesmo, então ele pode se usar pra bater nos pokémons. Eu acho bem legal. Diferente do Chandelure, que eu acho muito estranho. De lutador também teve o Blastoise. E agora de suporte teve Mega Rayquaza, Celebi, o Mew e o Mimikyu. Sendo que a dupla é Celebi, Mew e Mega Rayquaza e Mimikyu, né? Eu falei numa ordem whatever, mas acho que não faz tanta diferença. Sei lá, aqui o problema também é preço, né? O que eles lançam de pacote 1 e 2 também é $15. Eu não gosto muito de criticar jogo de luta, porque a partir do momento que você coloca lutadores novos, você tem que fazer aquele balanceamento, assim. Mas o problema de Pokémon Tournament é que a versão de Lux deles não tem tudo, né? Tipo, você tem que comprar DLC a mais. Então, se a Nintendo colocar, sei lá, Deluxe em, sei lá, Pokémon Tournament, Mario Kart, tipo, você compra o que você acha que é a versão definitiva, mas falta coisa nele. É definitiva até o momento, né? É isso que significa. É, e isso é muito zoado, cara. O ARMS, por exemplo, saiu e teve uma porrada de personagens de graça. Mas o ARMS, ele tá, eu não vou falar que o Pokémon Tournament saiu, tipo, maravilhosamente completo, cheio de conteúdo, mas o ARMS veio já com essa ideia, né? O Pokémon Tournament, ele não tinha essa ideia de adicionar conteúdo. Ele veio que nem o Smash, entendeu? Ele não... Eu acho que tá nessa pegada. O jogo não é muito amado entre nós, porque eu e o Mario compramos no Wii U, não jogamos muita coisa. Eu também comprei no Wii U e não joguei quase, me arrependi de comprar esse jogo. Ah, e você fica me zoando agora que eu fiquei comprando o jogo? Mas eu te zoo sempre, porque eu lembro da nossa famosa viagem a... esqueci lá, no evento no Santos. Que ali foi uma memória marcante, então eu vou te zoar pro resto da vida por causa daquilo. Tá bom, velho. Mas é, nos arcades do Nagoya esse jogo é bem esquecido, viu? Tipo, quando eu olhei lá, tava vazio, não tinha ninguém jogando. É, esse jogo é bem esquecido por todo mundo. A Nintendo, ela tenta empurrar isso porque é Pokémon, mas tá difícil. Rolou um trailer de Kirby Star Allies pro Switch. Anunciaram o nome, né, na verdade? A gente não tinha nome. E apareceram as novas habilidades do Kirby e a data de lançamento do jogo, que é em março. E eu não lembro a data direito, mas é março. E, bom, não sei, é mais um jogo do Kirby e mais um jogo multiplayer que eu acho é necessário ter no Switch. Não necessário, mas eu acho interessante ter no Switch. Cara, eu sou muito fã dos jogos do Kirby, eu acho que a maioria deles é muito bom. E isso aí tá com uma cara de ser bom mesmo que nem o do Wii. E a questão do multiplayer é essencial pro Switch, né? Porque você tira os controles e joga com os amiguinhos. E eu fiquei apaixonado pelas novas habilidades, aquela de pintar e de aranha. Eu sei que Kirby é um jogo meio repetitivo, ele não inova tanto, mas eu sempre gosto de jogar. É muito bom jogar com alguém. Mano, então, esse jogo tá com uma cara, mano, tipo, de tá muito bom, velho. Tá muito bonitinho, tá muito bonito e bonitinho, tá muito fofo, né? E as habilidades novas, concordo com o Lucas, tipo, achei elas interessantes, achei elas legais. Mano, eu tava, tipo, eu já sabia que eu ia pegar esse jogo, mas esse jogo, eu olhei esse trailer e falei, putz, preciso desse jogo. É, eu também já sabia que eu ia pegar esse jogo, agora eu tô sabendo que eu vou jogar. Eu não gosto muito dos Kirby tradicionais, eu gosto mais dos que tentam inovar na jogabilidade, mas esse cooperativo do Kirby deixou uma boa impressão no trailer. É, no Wii ele já deixou uma boa impressão, né? E como esse jogo ele é basicamente uma cópia do jogo do Wii, só que melhorado, então acho que a gente pode esperar só coisa tá boa dele. Ele tá muito bonito, velho. Ele tá muito mais bonito, tipo, não, nem, eu não consigo considerar o do Wii e o desse, né? Mesma coisa. Não, mas ele pro Wii ele foi bonito pra época do Wii. Esse jogo tá sendo bonito pra época do Switch, né? Ô Jefferson, já que você falou que gosta de jogos do Kirby com jogabilidade diferenciada, o que você acha de Kirby ou de desenhar do Wii U? O Rainbow Curse, né? É. Ah, eu joguei muito pouco, mas quem tá desenhando é divertido. Eu acho que aquele jogo tem que jogar com duas pessoas. É, eu joguei sozinho, com o irmão, ele. É, então sozinho é uma bosta. Acho que você gostou disso aí? Eu gostei. Quem tá desenhando é divertido, quem fica lá correndo que nem um retardado fica meio chato, velho. E o Lucas também curtiu? Eu curti porque eu tava desenhando. Eu achei um dos piores jogos do Wii U de longe, esse aí, velho. Então. Ele foi bem ok. O Canvas Curse do DS é bem melhor. Pela terceira vez consecutiva, Hyrule Warriors tá chegando para um novo console da Nintendo. Agora pro Switch e com as versões de Link da Zelda do Breath of the Wild. Eu digo são roupas, aleluia. Né? Mano, aleluia, irmãos. Ah, peraí. São só roupas, não tem... É, exatamente. Eu falei versões, mas são só as roupas, mas você falou aleluia, tipo... Eu falo aleluia porque eu reclamo que a porcaria do jogo do Wii U é muito boa, só que ele não é a última versão, é a versão merda do 3DS, que é a versão que tem tudo. Agora, finalmente, dá pra jogar, tipo, a versão do 3DS de uma forma decente. Dá pra jogar, tipo, tudo do melhor jeito possível, velho. Então, porque, tipo, no 3DS eles colocam o Story Mode da Lincoln, tem aquele modo My Fairy. Eu não faço a menor ideia pra que serve aquela porcaria. Mas só que não tem no Wii U. Eles adicionaram, tipo, os DLCs que eles adicionaram no Wii U, só foram os personagens e foda-se. A gente não vai nem dar mais mapa pra vocês. É só o personagem pra vocês ficarem jogando. Agora tem tudo. E eu com toda certeza vou pegar. Eu vou pegar também, porque eu tenho uma história longa que se jogo, eu joguei pra caralho a versão do Wii U com meu irmão, e eu sei que o frame rate ficou uma bosta, e jogar no Telebit é uma merda, então, mais um motivo pra eu pegar, porque vem tudo, cara, vai ter os personagens do Wind Waker, que eu não peguei, porque eu não queria pagar mais DLC, porque é caro pra caralho, vai ter mudar a cor da roupa, vai ter uma porrada de quest nova lá, cara, é um jogo realmente infinito, se quiser fazer tudo. Aí lança um novo Zelda, e lança mais DLC, e o jogo fica faltando. Mas se faltar no Switch, e eles continuarem no Switch, tudo bem, o problema é que se eles falarem, o do 3DS é a versão completa. Não, eles não fazem isso. Nem fudendo, cara. Agora tem as roupas do Link de Breath of the Wild, mano. Eu só fico preocupado, assim, preocupado porque eu não tenho um amiibo. Se o Spinner, que no jogo do Wii U, o Spinner você liberava por amiibo, se esse aí já vai vir liberado, você vai ter que liberar por amiibo também. Eu vou ficar meio puto de novo. Ah, não tem problema, é só botar o amiibo lá, né? É, fala pra quem não tem a porra do amiibo e perde uma arma. É, o Lucas tem todos os amiibos do mundo, mano. Pra ele é fácil, né? Você acha um amigo que tem os amiibos, aí você... É, você. Então, é, exatamente, vou chamar o Lucas. Cola aqui em casa e passa todos os amiibos. Ah, na verdade, o Switch dá pra fazer isso, na verdade. É, a gente, então... vamos, a gente leva pra casa do Lucas, usa todos os amiibos e vai embora. Vou cobrar R$1 pro amiibo. Pro Mercado Livre, isso. Mario Tennis Aces... É o novo jogo da franquia pro Nintendo Switch, e eu fiquei muito feliz com isso, me pegou de surpresa, e tá vindo com adendo, ele tá vindo com modo história, né? Eles estão falando que é o primeiro jogo do Mario Tennis a vir com modo história desde o Game Boy Advance, só que é diferente porque no Game Boy e no Game Boy Advance tinha o modo RPG, e nesse vai ser um modo história com Mario, você vai fazendo fases, etc, é diferente. Mas ainda assim, muito bem-vindo. Eu amei, assim, que nem o Mario ficou feliz, eu também fiquei, porque... Só o fato de eu ver o Peter e Piranha no modo história já me lembrou a versão do GameCube um pouco. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas parece ser uma versão bem melhor da do Wii U, porque ela parecia bem beta, porque, sabe? Porque não é muito difícil, né, velho? É, então, ela era beta, você liga o jogo, não tem nem introdução, é o título, joga lá as partidas e acabou. A versão do 3DS também é a mesma coisa, não tem abertura, são só quadros passando. Não, mano, mas o Ultra Smash, velho, é muito ruim, velho. Tipo, ele é muito ruim. Põe ruim nisso. Ele compete com o Animal Crossing do tabuleiro pra ser um dos piores do Wii U, cara. Não, então, mas calma, eu não sei em relação a isso, tá? Porque ele tem um modo clássico lá que salva e dá pra se divertir. O Mario Tennis do 3DS, ele é ruim por causa da mecânica. Eu acho que aquela mecânica de você só apertar um botão e já resolver tudo, eu acho ruim. Então, nesse vai ser essa mecânica, aparentemente. De não um botão vai resolver tudo, né? Mas o círculo no chão aparece. Não, tudo bem. Se eles podem colocar o modo Classic, pode colocar. Mas, Mario, na boa, o modo Classic não salva, velho. O jogo no online você não consegue jogar com amigo, velho. Não tem sala pra você criar com amigo. Você tem que jogar no Randall. Nem o do 3DS tem isso, velho. Tudo bem, mas um dos benefícios de se lançar no Switch é a portabilidade. Você vai poder jogar em local com seu amigo. Multiplayer local. Eu tô xingando do Yu, não tô falando mal do Switch. Eu tô esperando o Switch também. Eu espero que seja bom. Só que o do Yu, não, tipo, ele não tem escapatória. Ele é ruim. Ele tenta fazer alguma coisa. Ele é ruim. Ele é incompleto, né? Essa é a verdade. Ele parece um beta, né? É, ele na verdade, é aquela versão de, tipo... Eu não sei que jogo que foi adiado, aí falou, pô, a gente precisa de alguma coisa pro final do ano. Então, eles foram lá e rusharam o jogo. Pra mim, esse é o problema dos últimos Mario Tennis. A Nintendo não tem nada e manda a Camelot tapar buraco, só que não dá tempo pra eles desenvolverem um jogo. Mas com relação ao modo história, e sei lá, todo mundo... vejo muitas pessoas pedindo a volta do RPG no Mario Tennis. Pra mim, é só no sentido de... aqueles jogos de Mario Tennis de GBA, pra mim não é um RPG, é só um tutorial disfarçado com pontos de experiência, mas isso já é, sei lá, é o que deixa o pessoal feliz. Isso me deixa muito feliz, eu acho um modo do caralho, mano, e divertido. É, o que me deu medo no trailer é que o Mario usou um golpe que quebrou a raquete do Wario, meu. Isso foi meio foda. Prince of Tennis faz isso e a gente acha normal, né? Ó, e o ponto alto do trailer é o cabelo do Luigi lambido, cara. Eu também percebi isso, é muito estranho. E finalmente eles botaram roupa de verdade de tênis, né, neles. Ah, mas a Peach já tinha roupa assim no, nas versões anteriores, né? É só eles colocarem pros outros personagens. Exatamente. A gente vê o cabelinho do Mario de geral lá. X-8 Lacrimosa of Dana também foi anunciado para o Nintendo Switch. Essa franquia era exclusiva do PS Vita, se eu não me engano. Não, ela é. Ela tem computador também. Ah, é? Bom, mas é, enfim, nunca havia aparecido na Nintendo. E não, também não é nunca. O X-4 tem no Super Nintendo. Nossa, fui negado em tudo. Mas ele era só japonês, não era? É, isso é. Ele nunca veio pro Ocidente na Nintendo. Que eu lembre. Nunca ouvi falar desse jogo, dessa série. Ah, mano, é famoso, mano. A franquia mais famosa da Falco, eu imagino o resto, se você não conhece, então. Mas eu vou ser sincero, eu não tenho ideia, assim, eu não tinha ideia do que era. Eu só achei uma versão meio estranha, parece Monster Hunter, sabe, é isso. Não, é muito mais focado, é Monster Hunter, você, se você vai pra bater em bichinho, você fica puto. Pensa num action RPG lá Kingdom Hearts, é não tão, nunca, no mesmo jeito de Kingdom Hearts, mas é mais pra Kingdom Hearts do que Monster Hunter, em porrada. Ah, ok, ok. E esse jogo ele vai sair agora em janeiro pro PC, pra versão de PC dele, e com a tradução melhorada, né? Eu imagino que o IS 8 também vai receber a tradução melhorada no Switch, porque a primeira tradução foi uma bosta. E eu fiquei feliz, assim, tipo, é mais uma amostra que jogos de anime vão vir pro Switch, então se quiser anime no portátil, tá tudo lá, tá dentro. Parece que os JRPGs estão vendendo bem no Nintendo Switch, e eles estão chegando cada vez mais, e eu gosto disso. Venham os jogos. Não fiquem só na Sony e não fiquem só no Japão, por favor. Eu acho que o que faltou daquele jogo é só, sei lá, um multiplayer. Aquele jogo é só single? É só single player. É porque ele é muito focado em, tipo, em você zerar ele numa dificuldade difícil, entendeu? Você ficar se desafiando nele. É jogo de bater em monstrinho. É tipo pedir multiplayer no Kingdom Hearts. Eu acho que eu vou sempre citar Kingdom Hearts, por mais que alguém, se tiver fã disso me ouvindo, vai me xingar depois. Um novo modo de Mario Odyssey foi apresentado. Agora o Luigi está de volta e ele vai trazer uma espécie de esconde-esconde com balão, né? Você vai ter que achar o balão de outras pessoas e você vai esconder o seu. Na hora que eu vi o Luigi descendo o balão, eu já fiquei surpreso. Eu falei, caralho, vai dar pra jogar com ele. Aí quando anunciou esse modo, eu fiquei meio triste. Mas como é DLC free, eu não posso reclamar, né? É exatamente o ponto. É de graça, não dói, tipo, não é excelente, mas só que é de graça, então... Pra mim, esse modo, assim, sei lá, a primeira vez que eu vi, eu achei merda. Mas depois, pensando bem, eu acho que a graça desse modo não é o esconder o balão, e sim, tipo, chegar no balão a tempo. Eu acho que, sei lá, jogadores pro players de Super Mario Odyssey vai fazer, sei lá, vários parkour e, tipo, você não vai conseguir chegar em... foi 30 segundos? Não lembro quanto. 30 segundos. Eu pensei isso. A mesma coisa. Ainda mais que se alguém achar um glitch, pode esconder um balão, assim, embaixo da terra, aí ninguém alcança, sabe? Fica que nem retardado tentando achar. Então, é que na boa, eu não tava esperando nenhuma atualização pra Mario Odyssey. Eu acho que o jogo tava completinho e uma DLC no máximo pra trazer, que nem o Lucas falou, a possibilidade de jogar com o Luigi, não sei. O Mario Odyssey versão Luigi, sabe? Que nem teve no Luigi U aí. Não, mas ia ser pago. Iria ser pago, exatamente. Né? Exatamente. Além desse minigame, é bem inútil, mas teve três roupas novas, que é de cavaleiro, a de músico da cidade e a do Sunshine. Sabe aquela roupinha com óculos escuros do Mario? É a roupa de veraneio dele. Exato. Eu acho bacana essa roupa de Sunshine, porque vai que eles fazem algum mundo de DLC Sunshine, vai. Não custa sonhar. Ou é Sunshine, o Virtual Console de GameCube, isso aí, vindo. Nossa. Caralho, cara, aí tá em longe. Tá aí o fã de Pokémon, consegue enxergar mensagem subliminar onde não tem, né? E mais inútil que isso é os filtros de foto, né? Mas, enfim. Nossa, aquele verdade. Da moeda é muito bonitinho, velho. Eu achei muito estiloso. Próximo jogo anunciado, o SNK Heroines, ele traz as heroínas de SNK e pra mim é basicamente um jogo fanservice. Ele é um jogo fanservice. Alguém aqui gosta da tipo, alguém aqui joga coisa da SNK? Porque eu sou muito da Capcom, só. Não, cara, esse jogo é tão fanservice que você faz combo com um botão, né, que eles falaram? Sim, tem isso, mas isso aí nos últimos jogos, tipo, Guilty Gear e Persona, tem esse sistema também. Tipo, você faz um combo meio que padrão com um botão só. Eu imagino que com os lados você faça com mais. Então vocês entenderam a ideia, né? Com uma mão você aperta o controle e com a outra mão você fica assistindo as meninas no jogo. Mano, que errado, velho. Que errado a ideia, tipo, diminuir o jogo. Mas, tipo, é legal um jogo, né? É o King of Fighters 14 que não é o que a gente queria, mas é o que a gente tem. Ai, meu Deus. Eu acho que esse jogo, foi o que vocês falaram, é fanservice, mas eu acho que é um fanservice necessário. Tá precisando de mais jogos assim. Jogo de luta, né? Jogo de luta, viva a diversidade. Donkey Kong estará presente em Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Eu não terminei o jogo base ainda, então eu nem olho pra esse DLC. Mas é uma adição interessante, eu só fico deprimido que não apareceu o Rabbids de Donkey Kong. É verdade, não pensei nisso. Eu também não terminei o jogo e eu acho que Donkey Kong seria a escolha óbvia. Então por isso, sei lá, eu fiquei meio... tinha que ser esse pra entrar mesmo. Mas a escolha é óbvia, não teria mais ninguém a entrar? É porque um dos primeiros bosses é ele, né? É porque um dos primeiros bosses é um Rabbit baseado nele, não é? É, exatamente. Que talvez é por isso que o Rabbit dele não aparece. Tava pensando nisso. Ah, tá bom. Pensei. Tá, entendi. Só, eu não peguei esse jogo essencialmente porque eu achei o número de personagens limitado, né? Por mais que tenha 4 do Mario e 4 Rabbits, eu gostaria de ver mais personagens do mundo de Mario. E aí eu poder compor minha equipe de uma maneira que eu me orgulhasse, né? Igual no Mario RPG, eu gosto quando eu tenho o Bowser no meio, entendeu? Porque ele cria uma diversidade ali. Então, isso me dá esperança de ver novos personagens ainda em Mario Plus Rabbids. Mas eu acho que não pode fazer time na história principal, ou até na história, tipo, não pode fazer time só de Mario. Você tem que ter um Rabbit no meio. Não, eu colocaria o Mario, Donkey Kong e o Rabbit, tudo bem, né? E eu acho uma bosta, inclusive, eu ter que colocar um Rabbit, né? Mas eu acho, eu jogaria só por causa do Donkey Kong, é isso que eu tô falando. Eu acho que só os personagens, digamos, bonzinhos do Mario, que são clichês, né? O Yoshi, o Luigi, a Peach, por exemplo. Eu acho que pra mim não é o suficiente, mas o Donkey Kong é um personagem que me agrada, tá lá no meio. E a pergunta final, qual que é o preço desse jogo, desse DLC? Ah, tá no eShop, olha lá. Que filha da puta, cara. Caralho. Não, Season Pass de, sei lá, 10, 15 dólares, não sei. Que aí vem com armas 8-bits pra você, aproveitando fazer propaganda do jogo. Vai lá, Mario, tenta ser adulto. Pô, eu tava esperando fazer a piada. Não sei qual piada que vai ser, mas tudo bem. É, vai ter uma nova personagem em Payday 2. Essa piada, né? Credo, Mario. E ela tem uma máscara, é uma mulher, obviamente, ela tem uma máscara. É uma mulher, né? Claro que ela é japonês, é tipo, assim, né, sem sexo definido pra mim, japonês. Falaram, é um oriental ali. Não é uma mulher? Não sei, Joy, eu não sei. É a Joy, não é? Não sei, pode ser o Joy, porque é o Joy, sei lá, Joy-Con, não sei. E não pode ser a enfermeira Joy? Não, pode ser, eu não sei, pra mim não tinha sexo, pra mim ninguém, tá, não sei. Tudo bem, é um ser assexuado aí, e ele tem uma máscara que muda de, enfim, é digital, né, ela muda lá. É mulher mesmo, olha só, mulher japonesa. Você foi conferir, né? Não foi. Esse novo personagem faria vocês comprarem Payday? Eu não vou fazer esse novo jogo porque não tem gente matura o suficiente aqui no podcast, mas faria vocês comprarem esse jogo caso vocês não tenham comprado? Que eu imagino que não, porque eu conheço vocês. Ah, onde? No Switch? É, não. No Switch. Eu já tenho um jogo no Steam, eu joguei muito pouco e eu não faço nenhuma questão de comprar o jogo. Tipo, não foi, ele não bateu em mim. É, eu acho que eu ganhei de graça no Steam, mas eu nem iniciei o jogo, nem baixei. Só ganhei, de graça, sabe? Ah, é, foi um, é verdade. De acordo com o jogo Payday, eu tô cagando pra esse jogo. Nossa, só piada boa aqui. E o Jeff? O Jeff também, ele caga pra jogo de tiro também. É, eu não sou muito fã, então eu acho que tem, sei lá, tem jogos melhores pra eu jogar meu dinheiro fora, que nem eu joguei em Mamãe Escondeu Meu Jogo. Ah, esse jogo é bom? Ah, ele é engraçado. Ele é um puzzle que, pra você resolver os problemas, por exemplo, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que fazer alguns puzzles, tipo, a decisão pra você passar de fase tem que ser a mais estúpida. Tipo, sei lá, você pega, sei lá, um objeto, em vez de usar esse objeto pra abrir uma coisa, você tem que tacar na cabeça de alguém. Tá aí, então, a gente caga tanto pro anúncio do Direct que a gente fala de um jogo que não foi anunciado no Direct, né? Os dois indies que apareceram no Nintendo Direct Mini, o FE e o Celeste, que, na boa, eu tô esperando pelos dois, tiveram um trailer mais prolongado e também tiveram as datas de lançamento, né? Se eu não me engano, o Celeste não tinha data de lançamento ainda no Switch. E os dois são agora em janeiro? Ou um início de fevereiro, né? É basicamente Celeste isso. É fevereiro. FE é dia 16 e Celeste é dia 25 de janeiro. Isso. E outro 16 de fevereiro. Isso. E eu achei os dois da hora também, eu gostei bastante, Mario. São lindos. A gente não precisa falar, o Celeste tem artista brasileiro envolvido, né? Mas o FE, ele tá muito bonito. Me parece alguma coisa parecida com o Spyro, só que a arte dele, de mostrar só a silhueta, etc., e o mundo meio mágico, é muito bonito. Eu gostei bastante, aquele estilo bem escuro e o jogo envolve você aprender músicas e o Joy-Con vibrando diferente, você sabe que música tá tocando. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Os dois são exclusivos do Switch ou não? Não, o Celeste vai ser lançado em outras plataformas. O FE é exclusivo? Não é não. O FE não é. Naquele documento lá da EA que vazou, não tava só no Switch não, eu acho. E Celeste, o Mario falou já que não é. Então, tudo bem. Então não são exclusivos. Eu só acho que o FE me lembra muito, assim, né? Eu não joguei muito que eu não gostei, mas lembra muito o Ori. É verdade, eu lembro o Ori também. Eu achei que você ia falar, Jomon, que FE te lembrava Fire Emblem, mas tudo bem. Não, o FE não é o FE que a gente queria, mas é o FE que a gente merece. E novamente, em mais um console, tá vindo aí o Donkey Kong Tropical Freeze. Mas aí nesse eles adicionaram, eles revelaram que vai ter o Funky Kong. Eu achei ele muito apelão, porque ele não sofre efeito de nada com aquela porra daquela prancha de surf, nem de espinho, nem nada. Então, o Funky Kong é o personagem modo easy do jogo, pra criança, que vai ficar morrendo. É você cola o Durex no Y e vai embora. E o Cranky Kong é a versão hard, é isso? Porque ele tem artrose e o caralho? Não. Ele é fácil também, porque ele consegue pular a maioria dos obstáculos, tipo, ele ficar quicando com a porrinha do báculo dele lá. É, ele não cai em espinho, ele quica mesmo. Acho que a coisa chata desse jogo é que você só tem o Tropical Freeze. Eu achei que eu tava esperando o Double Pack com o original. Ô, louco. Eu também esperava, porque os dois jogos são bem parecidos. Eu gosto mais do Donkey Kong Country Returns, mas eu não me importo de comprar o Tropical Freeze pra me divertir um pouco. É, eu só não gosto muito do Returns por causa do controle bosta, né? Que você tem que chacoalhar toda vez pra atacar naquele jogo, ou você rolar, né? Mas eu acho o Tropical Freeze muito bem-vindo, porque não é muita gente que teve o Wii U, e esse jogo é muito bom mesmo. Mas só que é meio decepção mesmo, velho, tipo... Pô, o que custava pegar a porcaria do 3DS e colocar em HDzinho, assim, pelo menos um pouquinho. É, esse é foda, né, cara? Eu fiquei chateado, eu esperava um pack dos dois juntos, porque os dois estão lado a lado, os jogos. E pra terminar, Dark Souls Remastered. E finalmente a gente acertou uma das previsões que a gente tinha feito no podcast Previsão. Acho que a gente falou que Dark Souls ia ser lançado, né? Ou a gente esperou que ia ser lançado. Falou. Acho que você só imaginou isso, mano. A gente citou, no mínimo, velho. Não, não teve Dark Souls na vai ter que ter o flashback aí. E, bom, tá aí. Quem tava esperando Dark Souls no Switch e falou que era um jogo essencial de todas as outras plataformas, eu concordo. Vai vir a versão Remastered, que é melhorada, enfim, e vai ser a diversão da galera aí ficar morrendo. O Dark Souls, mano, eu recomendo também, é tipo, jogo absurdíssimo, é muito bom o jogo. Só que fica a minha tristeza que a versão de Switch, obviamente, né, por ser o Switch, ele tá rodando a 30 FPS e no PS4, Xbox One e Steam vai ser, falaram que é a 60 FPS. Então, a gente, é essa troca que a gente faz pra ser portátil, mas é interessante ver que quando o console vende, a galera faz essa troca, né, ele não fala que é impossível desenvolver. É, isso é verdade. E se não me engano, a From Software já disse que o 2 e o 3 eventualmente vão ter no Switch também. Eu não li nada a respeito. Mas eu acho que o Switch não roda o 3 e talvez o 2 na versão do First Sim lá, do War, não lembro agora, Sons of First Sim. Eu acho que o momento do lançamento desse jogo é importante. Eu acho que pelo menos é um jogo AAA que sai fora de outubro, novembro. Eu acho que ele vai ter... ele vai ter chance pra brilhar na Switch sozinho, assim, tipo, no mês de lançamento dele. Eu acho que vai ser interessante pra ver se o pessoal se anima mais pra comprar do que Skyrim e outros, e Doom, que saiu no meio do bolo com um monte de jogo saindo à torta e à direita e não tem como ter cobertura, assim, nos holofotes. Eu só espero que as outras versões de Dark Souls também sejam lançadas no Switch, tá? E não fique só na remaster. Eu só, tipo, a minha maior surpresa é que esse jogo, tipo, a minha surpresa foi que o jogo não foi exclusivo pro Switch e sim anunciado pra todas. E a gente tá vendo agora jogos em outras plataformas sendo anunciados simultaneamente pro Switch. Por mais que seja um remastered, além do LA, né? Então a gente tá vendo isso acontecendo cada vez mais. Eu sempre vou citar isso até sempre, até terminar o Switch. Ah, é que sei lá, apesar de eu acho que isso é muito bem-vindo, eu acho que só foi um ataque de oportunidade pra compensar os fãs da Nintendo que não puderam jogar o Dark Souls, sabe? Então não sei se a gente pode considerar ainda que tá, todos os próximos jogos AAA ainda provavelmente vão vir pro Switch. Nunca vou falar isso. Nunca vou falar. Se isso acontecer, eu tô surpresa. Mas é legal ver jogo anunciado pro Switch, tipo, aparecer. Ah, a Nintendo também vai estar, sabe? Eu quero ver na E3 vai aparecer o logo da Nintendo sempre que anunciaram um jogo que é multiplataforma. Na Ubisoft sempre vai ter. Agora, nas outras apresentações, eu acho difícil. Praise the Sun. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam pelo site, na página do episódio, e nós respondemos aqui. Antes de começar, eu só queria comentar que eu pensei num nome da hora pra gente substituir pra essa sessão. Tipo, na época a gente colocou meio providenciário, assim, meio... Não, mas a gente fez uma votação e ficou isso, não lembra? Não, a gente fez uma votação entre nós três e eu escolhi que não ia ser, então, pra variar, não, né? Não teve uma votação com os ouvintes? Teve, e o Rodney comentou que queria. O nome do ouvinte, né? Tá, vamos ver, vai lá, Mara. Enfim, aí. Olha só o nome que eu pensei aqui da hora. Nintendo A3 Powerline. Oi, da hora, vai. Eu acho o nome bom, eu só acho que no Brasil isso aí não pega tanto. Porque a galera não manja? Ah, gente, porra, pelo amor de Deus, mano. E Powerline não é tirar dúvida? Mano, é uma sessão de é uma coisa de interação com o jogador, com o cara que manjava, né? Então, sei lá, com a gente pode ser tirar dúvida também, por que não? Mas enfim, fica aí pros ouvintes, o que, que vocês gostam mais, de sessão de interação com o ouvinte ou Nintendo 3 Powerline? É que se botar no Powerline, prefere, tem um certo um caso com um problema com a língua portuguesa. Você fala Powerline, eu lembro de Power Guido. Então a gente traduz, a gente fica Nintendo 3... linha de força. Linha do poder, isso aí. O que é Power Guido? Só vou procurar no Google. Não, João, para. Ai, meu Deus. O Goku usa, aparentemente. Vai. E nessa semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o João lê-los, por favor. O primeiro comentário é do Ninch64, ou Ninch64, não sei. Só para esclarecer alguns pontos. Na verdade, questionamento de vocês. Sobre as vendas do Nintendo Switch no Japão, o mesmo foi mais vendido do que o PlayStation 2 durante o período de 9 meses, não de tempo de vida útil total. Já nos Estados Unidos, o Nintendo Switch, num período de 10 meses, vendeu mais rápido do que o Wii. E a gente sabe que é mais que do PlayStation 2, porque, porra, mano, se fosse... Não, a gente comentou sobre isso, que a gente falou de uma maneira genérica, mas ele deixou claro que foram só um período de 9 meses, né? E eu quero agradecer pelos dados, porque a gente foi bem preciso em não trazer esses dados, né? Ele realmente correu atrás e trouxe pra gente. Muito obrigado. Mario é bonito. Mas pelo que eu me lembro, você reiterou bastante, Mario, que foi 10 meses nos Estados Unidos. Você ficou até falando várias vezes. Eu não falei 10 meses, eu falei que era só nos Estados Unidos, mas não 10 meses. Ah, sim, os meses talvez a gente foi falhando, assim, a gente foi mais... Tá, eu não ouvi esse podcast, eu ainda tô no meu backlog. Valeu, Jeff, é nóis. Valeu, Jeff, brigadão. Talvez a respeito de vendas, faltou citar as vendas da Black Friday americana, onde não teve desconto no console. E também ainda nas vendas sobre o rumor, ainda não confirmado, da meta batida de 15 milhões de unidades no mundo inteiro. A gente tem mais... além desses dados que ele trouxe também, novamente, obrigado. 15 era 20, galera. Ixi, não lembro, cara. Ele foi preciso. Agora, isso já faz uma semana, né, que ele comentou. Além desses dados, a gente teve dados recentes que o Switch já é o console mais vendido na França, se não me engano, de todos os tempos. Total ou em tempo? Total, é o que estão falando, é total. Ah, nem fudei, não é possível, mano. O francês não compra console, né, velho? É o que está escrito. Ou o console que vendeu mais rápido, alguma coisa assim. É o tempo que é mais rápido. De novo, não sendo preciso, né? Continua. Mas agora a gente tem esse nosso amigo Ninch64 pra corrigir a gente, então eu vou ficar na expectativa. Por fim, a respeito do vídeo do vazamento da atualização da Nintendo Switch, houveram sim diversos erros encontrados, mas não dá pra dizer que é falso ainda, pois mesmo esses erros podem se atar por ser um beta. Porém, na dúvida, é melhor chamar de falso / meio verdadeiro, pois daí ninguém sai como errado na história. Bom, acho que era só isso. Bom podcast, adorei a conversa e os assuntos. E aí a gente chama de falso porque, mano, se pegaram alguma coisa, é falso. Pra mim, o Shulk era falso no Smash até o Shulk aparecer. Mas esse do Nintendo Switch parece que não vai se confirmar mesmo. Até agora não tem nada. O Nintendo era falso e o cara já se pronunciou a respeito. Ele falou que ele se orgulha do que ele fez, porque atingiu muita gente. E espera que a Nintendo revise os processos dela de UX e UI pra fazer algo parecido, né? Porque ele, no mínimo, fez um vídeo. E a Nintendo podia fazer algo igual. Eu acho que nessa situação, acho que você tem que ser meio binário na escolha. É falso ou verdadeiro, entendeu? Como tem base aí, o cara já falou, é falso. E não na apareceu. Na dúvida é sempre falso, não tem problema. Na dúvida, até confirmar é falso. É só, tipo, rumor. É que nem o rumor do Devil May Cry 5, que a galera jurou de pé junto que ia aparecer e tá esperando essa coisa ser anunciada pra algum lugar. Eu acho que gente querendo aparecer tem de monte, sei lá. Então, o cara colocou, sei lá, mais as suas vontades e joga como anônimo mesmo. Tipo, em vez de ele fazer o vídeo e colocar aqui coisas que ele queria, assim... Não, ele vai lá e vaza e só quer, sei lá, só quer mídia. Então, mas nesse caso, esse cara fez o vídeo pra mostrar pra Nintendo que é algo que os fãs também poderiam gostar. E gostaram, tanto que teve muita gente que compartilhou. Então ele mostrou pra Nintendo algo que os fãs também gostariam de ver. Sabe uma coisa que os fãs gostariam de ver e que por causa disso esse argumento cai por terra? Mother 3. Ai, caralho. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter, é só questão de quando. O Mother 3 ou a atualização? Eu não sei qual que é mais difícil, mano. Eles só estão esperando, assim, calma, só não é prioridade. Tá bom, vai, Jomão, lê o próximo comentário, então. O próximo comentário é nosso amigo Rodney Vini Orelhana. Tomara que não tenham gravado o cast ainda, galera. Tem o Origins of Fuel pra todo mundo. Não é pra todo mundo, é só pra donos de Switch. Pra todo mundo era quando era no Android e no iOS. É, isso é verdade. No Nintendo DS também. A gente não pode falar sobre isso. Mas é isso, tem o Origins of Fuel. A gente fica feliz que você está feliz. Por mais que a gente não esteja tão feliz quanto gostaríamos. Então, eu não comentei disso durante o podcast, mas eu não sei se eu compro. Apesar de gostar muito de The Origins of Fuel, eu não sei se eu rejogaria a história inteira e ia jogar de novo. O do DS, ele me forçou a continuar na história porque eu gostava muito da jogabilidade, né? E, enfim. Ah, a história é da hora, a história é da hora, porra. Não, eu não tô discriminando a história, eu gosto muito da história. Mas, em alguns momentos, a sidequest, tipo, fica boba, enfim. Então, a jogabilidade me forçava a ficar evoluindo e por aí vai. Você vai comprar, Lucas? E, Jeff, aproveita, ela já vai perguntando. Vocês vão comprar esse jogo? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que eu vou ver o final extra no YouTube e pronto, não preciso nem comprar. Ah, eu vou comprar porque, sei lá, não dei muita chance nesse jogo no DS. E tipo, e também eu tô comprando tanta porcaria que mais uma. É, nesse caso que não é uma porcaria, no final, sei lá, vai estar no cartão de memória do Switch. Ah, eu vou comprar porque a carne é fraca. Pra quem comprou outros jogos 3 vezes, né? Mas eu quero falar que se você não jogou e gosta de RPG, às vezes você pode nem gostar, porque ele é um pouco diferenciado, tá? Compra esse jogo que ele é bom. Ele é bom mesmo. Talvez a versão de Switch, por ser mais parecida com a de celular, aí seja menos difícil de gostar, porque a do DS é difícil de gostar, porque ou você gosta daquele jeito lá que eles apresentam a luta, ou você vai achar uma das piores coisas que você já viu. É, o próximo comentário é do João, que também comenta bastante aqui sobre Fire Emblem, normalmente. Mais 2 jogos do Yu no Switch, rumo à biblioteca toda. Vai, comentei isso, porque depois é um lance pra mim. Aí eu bato de peito aqui. É o Donkey Kong e o quê? E o Hyrule Warriors. Ah, tá. Falta o que eu já falei, eu falei com o Rodney no Twitter esses dias. Falta Tokyo Mirage Sessions, porque esse jogo merece uma segunda chance, porque ele é muito bom. É, eu concordo. Eu tenho no Wii U, joguei muito pouco, rejogaria no Switch. E falta Star Fox Zero, né? Falta arrumado, talvez, né? Talvez arrumado seria decente. Arrumado seria um novo, nesse caso, né? Star Fox One. ele continuando aqui. Jomon, tô jogando Shin Megami Tensei 3 pela primeira vez. Estava achando muito foda até chegar no boss matador. Agora aceitei que vou ter que grindar muito se quiser terminar o jogo. Ó, é um meme da comunidade Shin Megami Tensei que usa buffs. Tipo, facilita o jogo, você não tem que grindar nesse jogo. Tipo, as batalhas aleatórias são suficientes pra upar todo mundo. Mas usa buffs. No matador é o, tipo, é o ponto do jogo que ou você vai jogar o jogo grindando que não retardado, ou você vai usar buffs. E os buffs salvam sua vida. Então use buffs. A dica do amiguinho Jomon, use buffs. E peça por buffs se você tá jogando Ragnarok. As pessoas adoram. A galera adora. Principalmente se você faz a bandeira do Brasil só, né? Meu Deus. Ai, ai, ai. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E continuem comentando no episódio, isso dentro do site. Nós vamos ler os comentários aqui na seção de interação com o ouvinte. Então, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, ou queira comentar sobre o assunto, ou queira fazer alguma pergunta pra gente, enfim, não deixe de comentar. E não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Eu queria dar um aviso também, que pra galera que comentou no Esquina 64, no Esquina 64, Esquina 64 é. Ah, pra galera que comentou no Esquina 64, a gente vai ler os comentários de um Esquina 64 e em outro Esquina 64. Então a gente não tá ignorando quem falou do Zelda Breath of the Wild. A gente vai ler no próximo Esquina 64. Muito bom. É isso aí, gente.